seda fosse no que é, assim que chama a mulher. Pode vir que hoje o clima tá assim. Dala, dala, bio, yo. Jogue rios, puff, puff, guia. Catch a fire, bubé. Seda fosse no que é, assim que chama a mulher. Pode vir que hoje o clima tá assim. Dala, dala, bio, yo. Pode vir só colar. Que hoje é tudo nosso, brisa vinda de Marroco. Brinda vida, olha o foco, ziplock, multilock. Sem pose pra foto, vivendo bem como eu quero. E não como eu posso, mic check, check mate. Saindo de bate, 1, 2, 3. No marola se não perde a vez. E hoje sem talvez, meu mano é com certeza. O pique é hardcore e as cartas tão na mesa. Então é só escolher, mas cuidado com a tua jogada. Curtindo a vida doidado, gastando na madrugada. Porque a pista tá salgada, nego, vê se não se esquece. Mas hoje tá tranquilão, irmão, não tem estresse. Cê da fu, nada se recheada. Convoca os 22 que sempre queimam a largada. Meia noite tô em Nárnia, marco um 10, tô em Plutão. Acendo a baga na calçada, a caminho da missão. Yo, gosto muito desse jogo, ela fala que eu tô pronto. Minha intuição não falha e também não durmo no ponto. Smoke, live or death, pick it, chichon. Sei o que tu quer, um lance no bong. Pra fazer da noite bem mais do que ela pede. Eu peço minha mina de fé, meus braços whisky head crazy. Sente o aroma perfumado do hazy. Se não pode, põe um bonde, não peide. Catch a fire, bubé. Seda fosse no que é, assim que chama a mulher. Pode vir que hoje o clima tá assim. Dala, dala, bio, yo. Jogue rios, puff, puff, yeah. Catch a fire, bubé. Seda fosse no que é, assim que chama a mulher. Pode vir que hoje o clima tá assim. Dala, dala, bio, yo. Encontrei com a rapaz, chambando aquele base. Ticão chegando de face, suave nativa da Blaze. Que ele sente o cheiro, mas não sabe de onde vem. Elas sabem a origem que vai ter pra elas também. Hoje a gente brinca com a coloração. White, Kush, Green, Black, Blue Label na outra mão. Acelera o coração com aquilo que nós toma. Só não deu tilt ainda porque nós não se emociona. Sem pânico, sem estresse, cada um na sua onda. Só não ligo pra suas regras, se dá voa, acende a bomba no limar. Tá na pista, desenrola quando lombra, se não tiver desenrola. Desenrolo, bota a cara e mete a bronca. Smoke, puff, cough, cough, tosse, role. Escolhe esquerda ou direita, goma seda, não fode. Puto um que chama, as mulher da mole, quer meu base. Não aguenta e cola do lado, seguindo o cheiro do haze. Fico mais crise a cada bola, chapa. Sobe a marola, dou um grau na dose e trago mais um tap. O que te trago, mina, é quente. Te explico o que tu sente. Tesão e o corpo mole, querendo me ter presente. Toda molhada, mergulho no jogo dela. Garota safada, fumando no quarto, te pego de jeito de quatro, apoiada na janela. Quem diria nós dois juntos? Um vagabundo e uma princesa. Ei, quem nos uniu foi a natureza. Jogue rios, puff, puff, yeah. Catch a fire, bubé. Seda fosse no que é, assim que chama a mulher. Pode vir que hoje o clima tá assim. Dala, dala, bio, yo. Jogue rios, puff, puff, yeah. Catch a fire, bubé. Seda fosse no que é, assim que chama a mulher. Pode vir que hoje o clima tá assim. Dala, dala, bio, yo.